Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavado com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Olhos abertos, caminhos fixos em Deus, alcançaremos a salvação. Sangue santo, único Deus, ofereceu seu único filho, também com ele o seu perdão. Dobre agora os seus joelhos e faça uma oração. Pai nosso que estás no céu, repreenda a tentação. Pai nosso que estás no céu, repreenda a tentação. Coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profunda as chagas que nos prova o quanto ele amou. Eis nestas chagas purezas para o maior pecador. Que mais alvo que a neve, o teu sangue nos prova, Senhor. Na provação e na aflição é que conhecemos o verdadeiro cristão, servo fiel que está sempre em jejum e oração. Quando dobra os joelhos e pede a Deus, ele estende a mão. Primeiro Jesus, depois as coisas materiais. Você faz ao contrário e alegra Satanás. É. E alegra Satanás. Confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha de amor. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Bendito seja o seu nome em toda a terra, para sempre, pois quem não crê em Deus é doente da mente. Vamos buscar Jesus, único Deus de verdade, no dia do juízo final. Deus não terá piedade, aproveite que está nos ouvindo. Aceite a Jesus agora, apague o teu passado. Recomece uma nova história. Recomece uma nova história. Salvo que é nele.